Em meio às adversidades da caminhada, quero te ligar uma ideia. Deus não está preocupado com o seu passado que foi obscuro. Ele quer agir no seu presente e te dar um lindo futuro. E muitos irão dizer, quem te viu, quem te vê, uma nova história, um novo viver. Mas para isso, você terá que perseverar. Lute, confie que você vai conquistar. Tenha fé, mano, mina, não deixe de lutar. Fica de pé, olhe pra cima, Cristo não vai te abandonar. Ele é contigo nessa caminhada. Jesus é o nosso abrigo nessa estrada. Ele é verdadeiro amigo pra qualquer parada. Não esqueça, a porta é estreita, mas é abençoada. É mil lutas, mil tretas, mil fitas, mas é o Senhor que te capacita. Tenha fé no Criador, persista, a angústia, a dor não é maior que a conquista. A abundância sempre vem após a tempestade, persevera, amém. Nessa verdade, Jesus te protegeu com sua mão protetora. Ele escreveu, você é vencedora. E nada da parte do mal pode tirar sua vitória. Você pra Deus é especial e ele já selou sua nova história. E Yeshua apaga o passado, planeja um lindo futuro. Perdoa os pecados, ele é seu porto seguro. Nos momentos de fraqueza, todo tempo ele é sua fortaleza. Quem te viu nas antigas, hoje descabela. Deus agiu na sua vida, já era pras coisas velhas. Tudo novo é o que ele faz, nova vida de alegria, amor e paz. Quem te viu nas antigas, hoje descabela. Deus agiu na sua vida, já era pras coisas velhas. Tudo novo é o que ele faz, nova vida de alegria, amor e paz. Circunstância na vida tenta nos inibir, dificuldades surgem para nos destruir. Laços são armados para nos fazer cair, coisas do mundo aparecem para nos afligir. Dia e noite o mal nos afronta, no exterior, no interior nos confronta. Mas o guerreiro, a guerreira persevera e enfrenta. Por mais que a guerra aumenta, não teme as adversidades. Lutar é a meta, recuar é pra covarde. Busca ânimo, força lá de cima. Nas trevas, no vale, existe uma luz que ilumina. Não é vela, não é céu e nem lamparina. É mais forte que o sol e a lua. Clareia a minha vida e a sua, e Yeshua. Diante dele nada fica na escura. Força suprema que nos segura. Nosso protetor nos momentos de conflitos. Tenha fé no Senhor, sei como é um coração aflito. Sonhos destruídos, na rua ser zombado só por ter caído. Deus ajuda um coração arrependido. Caso perdido é só o de Satanás. Vaso quebrado, o Criador refaz. Ele livra, repreende todo laço de morte. Mina, mano, persevere, confie, suporte. Suporte. Suporte os momentos difíceis que vêm na sua vida, porque o Senhor já deu a palavra do céu e ele é fiel para cumprir. Porque uma palavra do Senhor não volta vazia. Ele falou, você é escolhido, você é escolhida. Que o inimigo descabele, mas a vitória é sua, em nome de Jesus. E nada pode apagar a promessa do Senhor. Quem te viu nas antigas, hoje descabela. Deus agiu na sua vida, já era pras coisas velhas. Tudo novo é o que ele faz, nova vida de alegria, amor e paz. Quem te viu nas antigas, hoje descabela. Deus agiu na sua vida, já era pras coisas velhas. Tudo novo é o que ele faz, nova vida de alegria, amor e paz. Paz, muita paz, muito amor no seu coração. Aí, irmão, aí, irmão, levanta as tuas mãos para o céu, quebranta teu coração, creia, Deus é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Creia, você verá.